uns moleques tão ligados que tem que ser mais ousados. Uns moleques tão ligados que tem que ser mais ousados. Crescer, progredir, estudar é o barato. Crescer, progredir, estudar é o barato. A estrada da felicidade é uma trilha longa. A estrada da felicidade é uma trilha longa. Então mete o pé neguinho e se joga pra lá. Então mete o pé neguinho e se joga pra lá. Sucesso pra nós, glória a Deus. Alegria e saúde é o que eu quero pros meus. Tem que ter lazer, também tem que ter prazer. A chave da vitória tá no livro do saber. Ver meus manos sofrer não é bom. Prefiro eles de boa curtindo um bom som. Cheios de astúcia pra enfrentar o mundão. Meditando na palavra, aprimorando seu dom. Servindo a Cristo, somente a Cristo. Abandonando a loucura e tomando juízo. O paraíso tá pra nós, é o que vamos herdar. Então mete o pé neguinho e se joga pra lá. Uns moleques tão ligados que tem que ser mais ousados. Uns moleques tão ligados que tem que ser mais ousados. Crescer, progredir, estudar é o barato. Crescer, progredir, estudar é o barato. A estrada da felicidade é uma trilha longa. A estrada da felicidade é uma trilha longa. Então mete o pé neguinho e se joga pra lá. Então mete o pé neguinho e se joga pra lá. O banho é meu grau, tem sangue rolando, tem bala comendo. Menor tá morrendo, a mãe passa mal. Vê pelo jornal, o filho querido no matagal. Assassinado, largado, sem vida, morto em ação policial. Descambou pelo mundão e trocou tiro com polícia. Quis ser ouvida louca e se encheu de malícia. Pau, pau, pau, pau, nego vai sentar o pau. Isso é a lei da selva e juvenil passa mal. Quer comandar a cena, mas não sabe de nada. Inocente, vacilou na parada. Saiu pra descolar uma nave irada. Apostou alto, perdeu tudo, esse não volta pra casa. Se orienta, rapaz, vê se não vai dar mancada. Uns moleques tão ligados que tem que ser mais ousados. Uns moleques tão ligados que tem que ser mais ousados. Crescer, progredir, estudar é o barato. Crescer, progredir, estudar é o barato. A estrada da felicidade é uma trilha longa. A estrada da felicidade é uma trilha longa. Então mete o pé neguinho e se joga pra lá. Então mete o pé neguinho. Tem que ser mais ousado se quiser se dar bem. Pensar num plano melhor que o resgate do refém. Ambicionar ser mais que o soldado da biqueira. Que cai na trocação, no arrebento com os caveira. Tem que bolar melhor esse seu plano de carreira. Porque um malote roubado é sempre passageiro. Na hora do acerto eles levam seu dinheiro. Seja na força ou na calma, arrebentam o teu corpo, devoram tua alma. Aí é fogo eterno. Tem que ser mais ousado ou vai queimar no inferno. Ou você segue Jesus ou confia na sorte. Cuidado, o salário do pecado é a morte.